levando esse papo a sério. Depois eu não quero ver o lero lero que você venha querer me culpar. Aquele beijo entre a gente que rolou, deixa em off, esquece que já passou. Eu não sou museu pra querer relembrar. Que a gente...